Abrimos as portas do Jardim Beira-Mar Plantado, o programa de música portuguesa feito na Galiza, aqui como sempre na Rádio Felispim, a rádio livre e comunitária de Trasancos. E eu começo com esta canção da banda punk brasileira Os Decrépitos, chamada Palestina Livre, por um motivo muito forte. É que foi com um grande prazer e satisfação que eu recebi as notícias mais recentes sobre a questão da Palestina. A primeira foi que a Corte Internacional de Justiça emitiu um mandato de captura a Netanyahu. E a segunda notícia é que a Espanha, Irlanda e Noruega finalmente reconheceram o Estado da Palestina. Estes são passos pequenos, mas são passos muito importantes. São, digamos, o ponto zero para daqui podemos parar o massacre, para podemos parar o genocídio e para poder também sancionar Israel. O mal desta notícia é que Israel, logo a seguir a estas declarações, ameaçou aos três países que reconheceram o Estado da Palestina, como o Noruega, Irlanda e Espanha. E logo a seguir também fez um ataque mortal a Rafa, onde estão agora os palestinos todos refugiados. Isso só demonstra que Israel realmente é um Estado genocida. Vamos então agora ao programa que vos trouxe hoje, um programa dedicado ao fado que se faz neste século XXI. Nós todos e todas já sabemos que o fado, desde que nasceu no século XIX, tem tido uma evolução constante. E no programa de hoje vamos analisar como se vê o fado hoje em dia, ouvindo, sim, alguns dos seus intérpretes mais atuais. E vamos começar com Ana Moura, que se até agora tem sido uma fadista tradicional, no seu último disco, Casa Guilhermina, que foi lançado em 2022, criou um fado com uma sonoridade bastante moderna, que é já uma autêntica revolução dentro do fado. Ouçamos então a Real Triste, Ana Moura. Moro na costa, solto um grito, deixei muitas lágrimas na areia, levo umas cidades no meu cinto, trago umas tragédias na traqueia, deixei uma mensagem no manjerico, peço a Deus que desta vez a leia, enquanto a marcha vai eu não fico a tentar não me perder na rua cheia. Estou numa rainha I'm not afraid to die. O fado nasceu na segunda metade do século XIX em Lisboa e desde então tem tido uma evolução constante. E hoje em dia vemos mais uma vez como o fado sobe mais um patamar na inovação e também na renovação. Hoje em dia há muitos e muitas fadistas jovens a interpretar o chamado fado tradicional. Como fado tradicional, eu quero dizer um fadista ou uma fadista acompanhado por uma viola e uma guitarra portuguesa, nada mais. É isto mesmo que eu chamo renovação. Ou seja, os fadistas vão-se renovando por vozes mais jovens. Já a inovação acontece por todas as partes, já que aparecem jovens a trazer novos sons, assim como fadistas com uma carreira consagrada a inovar o fado, como é o caso de Ana Moura, que acabamos de ouvir. O tema seguinte que eu vos trouxe é uma mistura destes dois aspectos. Marco Oliveira é uma das vozes jovens... Mas das vozes novas, que teve a felicidade de se cruzar com José Mário Branco, que produziu o seu disco de originais mais recente. Ok, julguem por vocês mesmos esta maravilha na qual o silêncio toma um papel preponderante. Sempre quis cantar um fado, que não falasse de ti. E de tanto ter tentado, finalmente consegui. Que só tu é que me inspiras, que só de ti é que eu falo. Mentiras, tudo mentiras, este fado vai prová-lo. Será um fado diferente de todos que já cantei. Falarei de toda a gente, mas de ti não falarei. Nem falo, não há razão disto que eu sinto por ti. De seres a maior paixão de todas que eu já vivi. Como vês, meu amor, eu não cedo à tentação. Falo seja do que for, falar de ti é que não. E assim fica provado, tentei e consegui. Cantei finalmente um fado sem nunca falar de ti. Acabamos de ouvir o lindíssimo fado, Fado Sem Ti, de Marco Oliveira, com a letra da fabulosa Manuela de Freitas e a produção de José Mário Branco. E é precisamente José Mário Branco a quem eu atribuo a responsabilidade desta inovação no fado, que ele foi produtor de muitos fadistas e muitas fadistas, e ao ser o produtor ele atribui-lhe mais grandeza, uma maior grandeza ao fado. E sem olhar aos instrumentos musicais, ele juntava tudo que lhe vinha pela cabeça para fazer fado, não só o tradicional. Pois é, vamos agora ouvir Cristina Branco, de quem não faltam exemplos da constante evolução do fado, pois ela vai metendo instrumentos musicais pouco habituais no fado desde os anos 90. Cristina Branco tem usado nos seus fados instrumentos como o piano, o contrabaixo, a bateria, sintetizador, entre outros mais. Neste tema que eu vos trouxe, o instrumento principal é o acordeão e o fado está a ritmo de tango, pois como vamos vendo ao longo do programa, o fado pode se misturar com outros géneros musicais. Beijei teu retrato, esborra-doce e tinta num corpo abstrato que a saudade pinta e a esquadrinhar teus traços já dei por mim louca. Diz-me lá, Picasso, onde ele tem a boca. Esse teu retrato pô-lo em Paris, já usado e gasto, ver se alguém me diz onde é que te encontro se não te perdi. Por te ter chorado desfiz o meu rosto e num triste fado encontrei encosto. Dei-me a outros braços, mas nada que preste. Diz-me lá, Picasso, que amor é este? Este meu retrato vou expô-lo em Paris e assim ao teu lado eu hei de ser feliz. Se nunca te encontro, nunca te perdi. Sei, não há só tangos em Paris e nos fados que eu vivi só te encontro em estilhaços. Pois bem, tão certo espero por ti. Se com beijo te desfiz, com beijo te refaço. Carlos do Carmo tinha uma das vozes mais belas e mais características da música portuguesa. Além de ser um fadista maravilhoso, sempre teve a mente aberta a todos os géneros musicais. E não era estranho vê-lo entre os jovens rapeiros, como Sam the Kid, ou os roqueiros, como Rui Veloso. Pois é, Carlos do Carmo gostava de experimentar a sua voz noutros registros musicais. Como exemplo desta evolução, num fado para o qual Carlos do Carmo contribuiu imenso,

Desde 2011, ano em que o fado foi registado como Património da Humanidade pela Unesco, que se tem verificado uma cada vez maior internacionalização do fado. Hoje em dia não são só as portuguesas a cantar o fado, cada vez mais cantores em todo o mundo se aventuram neste género tão nosso. Lila Downs, Chico Buarque, Lura, Hideko Tsukida, Maria Mine, são só alguns nomes que têm vindo a interpretar e a gravar fados. Pois é, tudo isto para vos dizer que na Galiza também temos uma fadista. Sim, senhora, é a Ireia Castro. Desta fadista galega vamos ouvir um animado fado chamado Fica a Dica. Correndo para a rua, deixando traça amargura, com a intenção de mexer o reminho que ela tem por dentro da sua figura. Vai passando confiante, oi, o muchacho está chegando. O sapato sol de cor, ela espera no balcão para ver o seu amor. É uma coisa singular quando dois trocam seu olhar. É um mistério sem igual, prende no ar. Se está sozinho, tu também deixa as mágoas e o chorar. Presta atenção, fica a dica neste fado. Assumem-se, presumem ser inteligentes. Elas dão por tudo quando eles mentem. Se tu queres namorar, tem cuidado, vai atrapalhar. Elas gostam que eles sejam diferentes. Meigos, doces, sinceros, também valentes. Quando as quises conquistar, olha, chico, estas recetas do sar. É uma coisa singular quando dois trocam seu olhar. É um mistério sem igual, prende no ar. Se está sozinho, tu também deixa as mágoas e o chorar. Presta atenção, fica a dica neste fado. Muito bem, fantástico, Ireia Castro. Ora, Camané, também ele veterano e tradicional, encontrou uma forma de contribuir para a inovação do fado, que foi unir-se ao pianista de jazz Mário Lajinha. Com este formato já gravaram vários discos, mas há um tema que para mim é recorrente, não me canso de ouvi-lo. Ai Margarida, com poema do eterno Fernando Pessoa. Camané e Mário Lajinha. Se eu te desse a minha vida, que farias tu com ela? Tirava os brincos do prego, casava com um homem cego, ia morar para a estrela.

Estão a ver o Jardim à Beira-Mar Plantado, em que hoje falamos sobre o fado no século XXI. O fado, desde que nasceu no século XIX, tem tido uma evolução constante. No programa de hoje estamos a ouvir e a analisar como o fado se vê hoje em dia. E estamos a ouvir alguns dos seus intérpretes mais atuais. O tema que acabamos de ouvir é do pianista de jazz Júlio Rezende, que inventou o termo fado jazz, um autêntico revolucionário. E agora vamos dar passo a outra revolucionária do fado, a fadista Lina. Ela, já em 2020, gravou um disco de fado junto ao multi-instrumentista experimental Raul Refri. E este ano voltou a gravar um disco de fado recheado de boas e inovadoras surpresas. O tema mais forte deste disco é o que vamos ouvir, O Que Temo e O Que Desejo, com poema de Camões e a colaboração do asturiano Rodrigo Cuevas. Ojos ya de matarme, muerto volvés a mirarme, porque me resucitéis. agonía de matarme, muerto volved a mirarme, porque me resucitéis. Oh, agonía de matarme, muerto volved a mirarme, porque me resucitéis. Voltamos à frase, o fado é para toda a gente, mas não é para qualquer um. Para descrever o que muitos eruditos do fado opinam sobre o grupo de Olinda. É que, embora os de Olinda tenham muitas canções com a palavra fado no nome, realmente não tocam fado. E nisto estou de acordo. De Olinda não tocam nem nunca tocaram fado, mas sim algo parecido. Mas como num determinado momento esse grupo foi responsável por levar a música portuguesa pelo mundo e também fazer uma divulgação do fado, aqui relembramos o primeiro sucesso da banda, o Fado Toninho. Dizem que é mal que faz e acontece, arma confusão e o diabo a sete. Agarrem-me que eu vou a ele, nem sei o que lhe faço. Desgrenho os cabelos, esborrato os lábios. Se não me seguram, dou-lhe forte e feio. Beijinhos na boca, arrepios no peito. E pagas as favas, eu digo, enfim. Meu rapazinho, és fraco para mim. De peito feito, ele ginga o passo. Arregaça as mangas e escarra para o lado. Anda lá, meu cobardolas, vem cá, mano a mano. Eu faço e aconteço, eu posso, eu mando. Se não me seguram, dou-lhe forte e feio. Beijinhos na boca, arrepios no peito. E pagas as favas, eu digo, enfim. Meu rapazinho, sou tão má para ti. Oh, meu rapazinho, ai, eu digo assim. Se não me asseguram, dou cabo de ti. Os Dead Combo são um caso sério do fado. O fado e a música de Carlos Paredes está na gênese desta banda. Os seus temas contêm referências de rock, ritmos latinos e bandas sonoras do western, mas o fado está realmente no seu ADN. Pois é, os Dead Combo não podiam aqui faltar porque faziam fado inovador do melhor que há em Portugal. Eles gravaram muitos temas de fado, mas o tema que vos trouxe aqui pertence ao último disco que gravaram. Vamos então ouvir o tema Faduncho, com Todd Trips na guitarra elétrica e Pedro Gonçalves no contrabaixo. Thank you. Lindo. Sara Correia é uma jovem fadista que já alcançou a fama tanto a nível nacional como internacional. Em Portugal, ela é apelidada de Furacão do Fado, ou a grande voz da nova geração. A sua carreira começou com a interpretação de fados de uma forma tradicional, mas a cada disco que grava vai acrescentando instrumentos e elementos de outros géneros musicais. Em 2023, no ano passado, gravou seu terceiro disco, Liberdade, onde consta o tema Chelas, que é um fado repleto de sons eletrónicos que representa uma total inovação no fado, e que também tem uma letra muito interessante, que fala da injustiça e marginalização que sofre a gente que vive em bairros camarários, como o de Chelas. Sara, tem cuidado com o que dizes. Lava a cara, tu não mostres de onde vens. Põe vestidos e esconda as tuas raízes. Finge lá que és senhora, tu finges bem. Dizem, Sara, tu usas as unhas mais curtas. Fala bom português, larga o calão. Não fales da pobreza, da noite escura. Ganha quem tem poder e não coração. Mas no meu bairro eu vejo prédios de todas as cores que gritam ao mundo pobre há de sempre ser pobre. No meu bairro vejo gente sem dos seus horrores e que quem vem da rua é sempre nobre. Eu venho do bairro da janela com das estrelas. Eu venho do bairro da janela com das estrelas. Não sou de mais lado nenhum, eu sou de Chelas. Não sou de mais lado nenhum, sou de Chelas. Dizem, Sara, a maquilhagem está carregada. Dizem, Sara, finge lá ser o que não és. Mas disso eu já sei tudo e estou cansada. Trago fado na voz e ténis nos pés. Dizem, Sara, tu sorriso é mais comedida. Cumprimenta os senhores, faz-me o favor. Mas o fado que eu canto, canta a minha vida. É a voz de quem nasce filho da dor. E no meu bairro vejo prédios de todas as cores que gritam ao mundo pobre há de sempre ser pobre. No meu bairro vejo gente sem dos seus horrores e que quem vem da rua é sempre nobre. Eu venho do bairro da janela com das estrelas. Eu venho do bairro da janela com das estrelas. Não sou de mais lado nenhum, eu sou de Chelas. Não sou de mais lado nenhum, Chelas. Eu venho do bairro da janela com das estrelas. Venho do bairro da janela com das estrelas. Não sou de mais lado nenhum, eu sou de Chelas. Sou de mais lado nenhum, eu sou de Chelas. Eu venho do bairro da janela com das estrelas. Eu venho do bairro da janela com das estrelas. Não sou de mais lado nenhum, eu sou de Chelas. Não sou de mais lado nenhum, eu sou de Chelas. Ora, Sara Correia com Chelas, ouvimos esse fado. Muito bem, e agora vamos passar a Mísia, que interpreta um fado que é uma mistura de fado tradicional com contemporâneo. Ela distingue-se pelas novas tonalidades que introduz através do som do violino, do acordeão ou do piano. Também a sua apresentação visual revela originalidade e inovação da fadista. E o melhor é que Mísia faz isto desde o início da sua carreira, de forma que teria muitos exemplos para trazer aqui, mas só me permito a mim mesmo trazer um tema de cada cantora. Então optei pelo fado tango da Vida Quer os Sinais, na sua versão original de 98. Música. secante e a terra me seja leve. Grande Mísia, com o tema Da Vida Quero os Chinês. Eu já fiz muitas versões, esta é a original. Ora, neste programa já ouvimos vários exemplos da evolução do fado que tem tido lugar neste curto espaço de tempo que são os primeiros anos do século XXI. Já ouvimos fado tango, fado jazz, fado misturado com elementos dos mais variados estilos musicais, só ainda não ouvimos mulheres a tocar a guitarra portuguesa. Mas esperem aí, porque vamos já tratar disso, porque neste momento há muitas mulheres guitarristas de guitarra portuguesa. Seja bem entendido. Vamos então fechar a porta do Jardim Abeirão Plantado, que já é um passo do tempo, com Marta Pereira da Costa, talvez a guitarrista mais conhecida e internacional, e que acaba de lançar um álbum novo. No seu novo disco vamos ouvir Dia de Feira. Um abraço e fiquem muito bem.